555 no 5, sobre retração agora, curve à direita, proa 250. Direita 250, 55 no 5. Salvador, 3178, frente da Alfa. Papapapá, Serra, Charlie Echo, para interceptar o Loki, curve à direita na proa 060, reduza para 2109, desça para 3000 pés, ajuste 1021. Proa 060, reduzindo 2109, descendo para 3021, Serra, Charlie Echo. Só 3178, identifique, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 070, reduza para 2509. 070-2509, tá 3178. É, 970 Serra Juliette, descend and maintain flight level 050. Descend and maintain flight level 050, November 970 Sierra Juliette. Descend and maintain 24, torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, liga, boa noite. Boa noite. Descend and maintain 313, reduza para aproximação e chame a torre 118, meia dúzia. Boa noite, 6264, o Chinepa sua estética, baixar os travados e estabilizados no ILS. Boa noite, avistado, hoje é 6224, está livre pouso na 10, o vento é 1,50 graus com 9 nós. Gente, livre pouso, está 1,06224. Vindo 1170 nós, seguinte do tráfego, guardando transferência, Serra Charlie. Desça para 2000 pés, ajuste 1021. 2021, Serra Charlie. Felipe 55 no 5, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3000, mantenha a proa? Mantenha a proa ainda, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Se ajudar, a gente pode reduzir para 170. Ciente. 3305 acelerou para 170. Ciente, 3305, grato. Olhou, tá 3178? Prossiga. É, 2509 é o suficiente na redução? Tem um tráfego a 10 milhas à frente, mantendo a estar também. Gente, reduziu um pouco mais, reduziu para 230. Ciente. Tá 3305 estabilizado no localizador. 3305, agora torre 1862, eu tenho um bom pouso. 1-1-8-6-2, obrigado, bom trabalho. Trip 55 no 5, curve à esquerda, na proa 180. Esquerda 180. 3 para o pouso, aguarde pista livre. 3-2-3, agora é a pista livre, o trânsito 3-3-0. Passou externo, 6-3-1-3, boa noite. Boa noite, 63 no 3, aguarde pista livre, é o número 2, fala pouso. Enter. Torre, boa noite, Papa Papa, Serra, Charlie Eco. Serra, Charlie Eco, boa noite. Reporte passando externo, embaixo travado. Portará, Eco. Salvador, good evening, Webjet 5716, Mason Alpha. Good evening, Webjet 5716, Cocker Dent, descend flight level 080, Mare arrival, we do the speed 250 knots. This is 2000 knots, 7800 Mare arrival, descend 5716. O TAN 3178, desça para o nível de voo 060. 060, utilizador, 5 segundos. 55 no 5, continue na aproximação, está autorizado LS, aguarde transferência. Tráfego à frente 5.8 milhas, com 140 de graus. Quanto o senhor precisaria de velocidade? Se eu puder também reduzir para 150, agradeço. Reduzindo a presente. Isso, cheque o trem de pouso, o vento é 1.60 graus com 8 nós. Está autorizado o pouso na 10. Baixou, entra na volta, ele está o pouso na posição na 0, 63 na 13. Alfa Lu Salvador, Oxalá 6224, livro na Alfa. Salvador, Xanã 6224, livra na Alfa. 6224, mantenha a escuta da torre 118.6, aguarde antes da Juliette. Escuta, aguarde antes da Juliette. Aí. 4235 para Confis 360, copia? Afirmativo. Autorizado 360 pela APRES 116 para Confins. Decola 10, curva direita, subida da EL, Leda Bridge. Transponder é 5146, o controle 1208, conteja. Autorizado 360, decolando da 10, na da EL, Leda Bridge. Transponder 5146 e o controle 1208, azul 4235. The ILS X-ray approach to runway 10 November 970 Sierra Juliet. Tá 3178, desce até 3000 pés, ajuste no 021. Para 3000 pés, 0021. Objeto 5716, desça para o nível de voo 050, reduzindo para 230 nós. Maintain 050, reduce 3 turnoffs, 76. Maria, Webjet 5716, set fly level 050, with the speed 2309. Ok, ok. O 1. Oxa 6224, ingresso via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, I just 1 minute for taxi. Standing by, over 0. O vento é 1,50 graus, 9 nós, cheque o trem. O QNH é 1,021, está autorizado o pouso na 10. Gente, das condições, ajuste no 021, livre pouso, tá 3,3. Full taxi approved by April 1, India and Alpha, call me again on holding point. Oh, sorry, call tower 118.6, when ready for takeoff. On 1 India Alpha, will call you when ready for takeoff. On this frequency, confirm. Okay, April 1 India and Alpha to holding point runway 10, call tower 118.6 when ready for takeoff, okay? Roger, April 1 India Alpha holding point 10, will call 18.6 when ready, Europa 084. 81.6, okay? Baixado e travado, Sierra Charlie Echo. Charlie, Sierra Charlie Echo, complete aproximação, guarde pista de infrapouso. Qual parte do estacionamento, por gentileza? Aerostar. Ok, ciente, aguarde pista de infrapouso. Guarda. Até 3305, seu solo ao 00, vai liberar a direita, ceder a passagem ao Avianca e após prossegue na Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa, Juliette, 62, aguardando o Avianca, portão 3305. Papapá, Charlie, Sierra, perdão, Sierra Charlie Echo. Tá autorizado o pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com uma dezena de nós. Livre pouso na 1,0, Sierra Charlie Echo. Oxa 6303, está autorizado já o táxi via Alfa e Juliette para o portão 4. 3178, reduza para 1709. 1970, pode prosseguir para 2000? Estimativo, está autorizado, descida para 2000 pés, ajuste no 021. 0921, 2710, reduzir 1970. Aguarde no 074. Feet, altimeter 1021. Puro 074, copia o 360 para, para Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela APRS Lu 16, até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola na 10, curva à direita, subida da EL, Leda Bridge, transponder é 5143 e o controle em 120.8, cotejo. Sierra Juliet established on the ILS X-ray runway 10. Number 970, Sierra Juliet clear ILS X-ray approach. Contact the Salvador Tower frequency 18.6. Contact 18.6 and clear the ILS X-ray approach. November 970, Sierra Juliet. Ciao. Yes. Salvador Tower, November 970, Sierra Juliet, ILS X-ray approach. Call me on Altamaca, November 970, Sierra Juliet. I call you at the outer marker, November 970, Sierra Juliet. November 970 Sierra Juliet over Simbra. Roger, stand by for landing clearance, November Sierra Juliet. Standing by for landing clearance, November 970 Sierra Juliet. O Sierra Charlie Echo ingresso no pátio 1, contorno mesmo, após Lima, Mike, chame na Quebec para cruzamento da 17. Map 1021, Widows speed 170 knots, Object 5716. Reducing speed 170 to maintain 2000, can make clear to the LS. Bill David said, correction, reduce speed 170 knots. Don't worry, can reduce to 170 knots, 576. Are you clear to start localizing? Commander, boa noite, tá 3178, 2 milhas para o Índia Serra, no ILS. November Sierra Juliet, check the landing gear, you are clear to land runway 10. Altimeter setting now 1021 and the wind is 140 degrees of 9 knots. Clear to land runway 10, gear down, November 970 Sierra Juliet. Ruta 3178, boa noite, avistado, reporte, ou perdão, complete a aproximação, guarde pista livre. Completa nosso discurso 3178. 3. Alfa, Kilo, Pac 3, 5 no. Alô, posicionamento, chame táxi, ou no 074. Sierra Charlie Echo, tá livre já o cruzamento da 17, reporte a pista livre aqui. ILS 1813, at 5716. 5716, reduce to approach speed and contact the tower, frequency 186, good day. Approach speed 1186, good night. November 970 Sierra Juliet on the ground is 07. Vacate runway on your right and taxi approved by Alpha and Kilo to apron number 3. Alpha and Kilo to apron number 970, sir. Or good evening, Webjet 5716. LS 1816. Good evening, Webjet 5716. Stand by for landing clearance. Standing by, 5716. Tá 3178, livre pouso na 10, cheque o trem, venta 140 graus com 9 nós. O altímetro no 021. 021, baixada checada, livre na 10, tá? 3178. Subida será Puca Caju, ok? Aguarde um instante para a cópia OSHA 6224. Salvador, azul, 4235, portão 3 para o Botback em cima. 235, coordene com a equipe de solo após o táxi do Gol, a sua cauda, está livre o push, chame a torre em 118.6 para táxi, o altímetro no 021. Bem, a passagem do Gol através do Botback em cima, chama 1186 para táxi, 4235. Roger, stand by, Europa 084, we will have to wait the second traffic, okay? Unfortunately, we are going to wait that. Where are you going? Boa noite, Sierra Charlie Echo. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Tá 3178, no solo azul, no zero. Por gentileza, agilize a liberação à direita. Taxi na Alfa e Juliette, para a remota 14. Copia, Silva, está agilizando o táxi, vai liberar a direita, Alfa Juliette, da remota 14. Então, 3187, obrigado. Jet 5716, check the landing gear, the wind is 140 degrees with 9 air knots and QNH now 1021. QNH 1021, down Lockhead, clear land running 10576. Europa 084, after the landing traffic line up and wait for 810. After landing traffic line up and wait 10, Europa 5716 no solo aos 1-2, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Kilo para a posição 4 do Pat 3. Contact Alfa e Kilo, HMC, position 4, Jet 5716. I'm sorry, good night, Jet 5716. Alfa and Kilo to apron 3, position 4. Don't worry, understand, okay. 6224 na escuta para cópia. 6224 autorizado Aracaju nível 190. Autorizado Aracaju nível 190. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5154, controle 120.8, corteja. Correto, chama para acionamento. 12 knots. Frequência da torre 118.6, cópia 120 para São José dos Campos. Aguarde na frequência da torre 118.6. Só um instantinho, cópia 400 Galeão, número 2 para a cópia. Eu teria nossa subida primeiro? Subida da El Luda Yudis. Obrigado. Nada. 074 a Lima, tenho no 0. 074 a Lima, tenho. Europa 084, airborne at 15, call now departure control 120.8. Have a nice flight and a good night, sir. Master 08, thank you. Welcome. Rio 5972, copia? Copia. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível 400, pela Upper Whisk 50. Decola da 10, com curva à direita. Compreendo inicialmente a subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride, perdão, Leda e Eudes, onde intercepta a Upper Whisk 50. O transponder é 5153, o controle é 120.8, corteja. Autorizou 400 da Leão, decola da 10, com curva direita da El, Leda e Eudes após a Upper Whisk 50. 5153 é o pântico, 128 é o controle, o Rio 5972. Correto, 5972, chama para o push. Chamaremos. 9, Salvador Azul 4235, pronto táxi, ponto 91 agora, da economia de 3 horas, alterna Ribeirão Preto. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, o azul. O Golo 074, livre decolagem da 10, o vento é 1,40 graus, uma dúzia de nós. Por acaso o total iria para Fortaleza? Confirme. Que destino do total é Fortaleza? Total ou Rio? Total é... que está aí no pátio 3, é isso? Isso. Não, eu tenho aqui para Guarulhos o total. Obrigado. Nada. alinha e mantém o azul 4235. Gol 074, decolou aos 1-8, controle 120.8, bom voo e boa noite. 208, boa noite, 074. Papa Romeo Mike, Sierra Hotel, copia. Romeo Mike, Sierra Hotel, está autorizado para São José dos Campos, nível 120. A rota de acordo com o plano é a posição Dendê, após direto Arube, após direto Evbad, após direto Golf, Golf Tango, e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto para a posição Leda e após direto para Dendê. O transponder é 5156, o controle em 120.8, cortejo. É 5156, ok? O controle 120.8. Eu vou mudar a sua saída para a subida Coral, após direto a posição Dendê, ok? Em seguida Arube, conforme o plano, ok? O Mike Sierra Hotel está em qual pátio? Acionamento na bata, chame para o táxi. Go ahead, Europa 084. Any chance to proceed back to Debbie? Tudo bem. 6-3-1-3, para Guarulhos, 6-3-8-0. Só um minuto, cópia, eu tenho já o 360 da Gigi 38. Até. Só um minutinho, aguardar aqui a decolagem do azul aqui.